Somos o time de Jesus. O golaço feito lá na cruz. Somos o time de Jesus. O nosso adversário é bola murcha. O placar é 10-0. Grite comigo, é gol! Cheio de demônios, não é problema pra ele. Invadiu, driblou, monte, vai marcar, é gol!